Rádio Najuá AM 990. Rádio Najuá AM. Edson Luiz, o seu amigo do rádio. Em todos os lugares. Só dá Najuá. Na Bank Mercearia do Zé você encontra produtos de qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Aos domingos, aquela deliciosa carne assada. Encomendas através dos telefones 99157-6256 ou 99916-1739. Banque Mercearia do Zé. Fica ali na Rua Vitória de Monte Castelo, 96, proximidades do Campo Municipal. Iraplast Embalagens, artigos de decorações para aniversários e festas em geral, distribuidora de doces e chocolates, produtos para sorveteria, condimentos para lanches, papéis e sacos para presentes, fitas decorativas, cestas de vimes e embalagens em geral. Iraplast Embalagens, Rua 19 de Dezembro, 593, telefone 3423-3110. Distribuidora de bebidas São Miguel. Refrigerante e cerveja de todas as marcas. Barras de gelo de 10 quilos. Pacotes de gelo em cubo de 3 e 5 quilos. Atendimento de segunda a sábado, das 8h30 até as 18 horas. E aos domingos e feriados, das 8h30 ao meio-dia. Atende festas, bailes e demais eventos. Distribuidora de bebidas São Miguel. Rua Trajano Grácia, 640. Disque entregas 99854-1817. 99854-1817. Neste domingo, o Azulão mais uma vez vai à caça do fantasma. Vamos nessa! O Irati está 2 vitórias da Série A do Campeonato Paranaense de Futebol 2018. No estádio Coronel Emílio Gomes, o primeiro obstáculo a ser batido é o Operário de Ponta Grossa. A jornada esportiva da equipe da Verdade na Joá começa às 14 horas e o jogo às 15h30. É neste domingo no Emílio Gomes, Irati e Operário, o fantasma de Vila Oficina. Oferecimento, Speeds Sports, a loja conceito em esportes na região. Autoposto Sobutica, atendimento 24 horas. Ira Peças, peças e serviços na Trajano Grácia. Caminhos do Paraná, uma história que liga todos os caminhos. Suprema Pizza, Rua Coronel Pires, disque entrega 3422-8099. Madeireira Sobutica, Moisés Oliveira, no Rio Bonito. Tudo Casa, a maior loja de departamentos da região. Leve Gás, disque entrega 3422-7777. Ressonância Magnética em Irati é com o Hospital Agnus Dei, 3422-1502. Supermercados e Vasco, 4 lojas em Irati. Futebol é com a gente, Najuá. Atenção, atenção. Você quer as notícias de Irati e região por e-mail? Cadastre-se na newsletter do site da Najuá. Acesse radionajuá.com.br e fique bem informado. Notícias da hora. Najuá Notícias. Najuá, Najuá. Notícias da hora. Um veículo Gol com placas de Curitiba capotou na BR-277 em Irati no início da noite de ontem. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista de 48 anos sofreu ferimentos considerados graves. Ele foi socorrido pela ambulância da concessionária Caminhos do Paraná e encaminhado até a Santa Casa de Irati. O acidente ocorreu por volta das 18 horas e 25 minutos nas proximidades do trevo de acesso ao município de Irati. Conforme informações Policiais militares passaram pelo local no momento do acidente e ajudaram a socorrer a vítima. O condutor seguia sentido Irati quando saiu da pista e passou sobre uma queda de nível com terra. Com o impacto, o carro capotou. Após o acidente, o carro foi recolhido ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Irati. Contexto de Rodrigo Zubi, Gislaine Neves para o Najuá Notícias. Notícias! Muita alegria e descontração com Edson Luiz. Olá, velho. Liga o rádio ligeiro. Valem para todas as escolas do país. Saiba mais sobre o novo ensino médio em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. ZYJ293, 990 kHz, Rádio Najuá, Irati, a que faz a diferença.